les geeks. Allez, corre, corre. Oi? Isso aqui é pra andar de moto. Quando tira o capacete, fica aquela coisa horrorosa. Baixinho não tem, não tem erro. Obrigado. Já ganhei um mês com ela. O amor romântico. O amor romântico. Na literatura, ele é evidente. Na cultura, até hoje, é uma ideia de amor muito forte, uma ideia dominante ainda do discurso amoroso. É, aqui eu me refiro mais objetivamente quando falo do amor romântico. É uma ideia de amor baseada em algumas características fáceis de serem percebidas. A primeira delas é que, se desde os gregos havia uma ideia de desproporção entre amante e amado, no amor romântico essa desproporção se mantém. Porém, ela muda um pouco de sentido e também de polaridade. Na ideia de amor romântico, antiga, havia um predomínio na figura do ser amado. A ideia é entender o que há no ser amado que provoca em nós o amor. Na ideia do amor romântico, há uma concentração muito grande, por sua vez, no amante. Só que de uma forma um pouco diferente. A ideia é de que o ser amante é nada e o ser amado é tudo. O ser amado é uma espécie de condição de existência do ser amado. Você é o ar que eu respiro. Sem você eu não sou nada. Meu coração por tigela. Lembrando um cacófato muito, né? Se você for embora, faltará algo como o ar para mim. Sabe aquela coisa, né? Você colocar o objeto do seu desejo, o ser amado, num pedestal intocado. A isso nós podemos dar um nome. Devoção. Devoção. Ele é um amor devoto. E essa devoção implica uma anulação de si mesmo diante do objeto de amor. Há um segundo elemento, que é o sacrifício. É o sacrifício. O ser amado é tudo, eu não sou nada. E a ideia é de que esse grau de devoção, ele é medido substancialmente pela ideia de sacrifício. Eu vou usar uma imagem aqui muito... uma dessas fáceis de gravar, né? Discussão de adolescente. Adolescente, sabe, tem aquela insegurança de adolescente. Aí você me ama, diz a menina. O cara, amo. Você me ama? Amo. Ama quanto? Há muito. Há muito quanto? Muito. Muito, muito, muito, muito, muito. É muito. É muito. Mas muito, muito, muito, quanto? Ah, sei lá, né? Infinito. Um montão, assim. Então prova. Ferrou. Ferrou, cara. Você sabe que essa história de então prova é sinônimo de sacrifício. Então ele vai ter que pagar o jantar para o qual ele não tem dinheiro para pagar. Se tiver, não é sacrifício. Tem que ser aquele qual não tem dinheiro. Ele, se for tímido, vai ter que pagar aquele mico horroroso, se expondo de uma forma tal que quanto mais vexatório for para ele, mais ela fica suspirando. Nossa, ele me ama. Né? Então ele vai subir na mesa, no bar. E vai gritar para todo mundo, eu amo ela. Hoje eu estou forte nesse negócio de cacofa. Eu amo ela. Não é? E ela ficará suspirando. Ah. Nelson Rodrigues disse, não importa quanto uma mulher lhe ame, lhe amará muito mais se você morrer por ela. É a ideia do amor romântico. É um amor estranho. Não é? É um amor estranho. Basta dizer agora de início, só lembrar a ideia de que o que dizem ser a maior história de amor de todos os tempos, e veja, dizem ser, porque a ideia é mostrar uma alternativa a ela, mais radical. Dizem que é Romeu e Julieta, não é? Madame Butterfly. Madame Butterfly também. Agora, Romeu e Julieta, né, cara? Mais popular, né? E Romeu e Julieta tem um probleminha. Eu não sei se as pessoas se lembram disso, mas os dois acabam mortos no final. É uma mensagem, né? Não tem alguma coisa estranha aí nesse papo de sacrifício, não é não? Mas o fato é que o nosso amor, ele é sacrificial. O amor romântico é sacrificial. Sacrificial e devoto. Agora, devoção e sacrifício são dois elementos religiosos. São dois elementos típicos da cultura religiosa, do discurso religioso. O amor romântico, ele é um amor religioso. Religioso. A ideia, portanto, hoje é mostrar um pouco a construção dessa ideia de amor religioso e como que ele vai conseguir saltar. Que mudanças vão ocorrer quando ele sai do campo estritamente religioso e passa a dominar o mundo da vida. Passa a dominar outras esferas das relações, dos discursos, que não só o da religião. Beleza? Então, momento zero. Pré-história do amor romântico no campo religioso. Religiões antigas. As religiões antigas, só para lembrar muito rapidamente, que chega de falar de antiguidade, né? Vou falar de coisas mais novinhas, tipo o século XVI, né? Muito novo. O amor antigo, a ideia da relação amorosa para com a divindade, é uma relação de mão única. Homens amam os deuses, porque a ideia é de que o amor é causado por um atributo invejado no ser amado. Um atributo que falta a nós, mas que no ser amado, não é, seria pleno. Então, já que os deuses têm N atributos muito melhores do que os nossos, não é, nós todos amamos os deuses. Já os deuses olham para nós com certo desdém, desprezo. Essa gentalha que está aí para quebrar um galho, ficar, entendeu, levando oferenda de vez em quando, fazendo os rituaizinhos que a gente olha até divertido. Ou então, simplesmente sacaneá-los é muito divertido também. Então, são seres aí menores, são seres cuja relação Deus-homem, deuses não amam os homens. Não amam os homens. Isso é uma visão geral da ideia de amor da religião. Mas essa religião, claro, ela se desenvolve. E a melhor imagem dela pode ser vista num discurso que é totalmente, é um discurso crítico às religiões antigas, crítica, portanto, ao paganismo, e vamos chamar de paganismo, porque o autor, que nos servirá de referência agora, se refere a essa ideia religiosa como sendo o paganismo. Como sendo o paganismo. Que, no caso, é Santo Agostinho. Santo Agostinho. Santo Agostinho é um cristão. É um cristão romano. Então, Roma vive uma fase em que você tem o cristianismo como religião, mas você tem também outras práticas religiosas não cristãs convivendo. É esse o momento cultural. Santo Agostinho, ele é um cidadão romano, mas não é nascido em Roma. Ele é africano, na verdade. Ele nasceu em Cartago. Era professor de retórica em Cartago. Um professor de retórica e também cristão. Faz fama em Cartago como professor de retórica e vai parar em Roma. E ele terá um papel fundamental na história do cristianismo, que é tornar o cristianismo aceito pela elite romana. Porque não era. Não era. A ideia religiosa, a ideia de mundo, o que afetará um discurso também amoroso, bem ou mal, que é dominante na elite romana, não é o cristianismo. O cristianismo era muito aceito nas camadas mais populares de Roma. O cristianismo é coisa de plebe, não é coisa da aristocracia romana. É curioso isso, né? É curioso. Ele produzirá um livro, portanto, que ele pretende produzir um discurso sedutor para a elite. E, claro, um professor de retórica fará isso. Alguém, portanto, que domina a arte da persuasão e do convencimento. Esse livro-chave se chama A Cidade de Deus. A Cidade de Deus, portanto, é uma obra de propaganda. De propaganda. Tem gente que, quando eu digo isso, arrepia. Porque, nossa, mas é um santo, é uma obra, né? É uma obra tão inspirada pelo Espírito Santo quanto a Bíblia. Há quem considere assim mesmo. Há quem considere assim. E dizer que era só propaganda, então, nossa, uma peça de marketing. É, mas uma peça de marketing muito bem elaborada. Uma peça de marketing, por assim dizer, voltada para a elite. Não é voltada. O discurso não é popular que aparece ali. Não são ideias com as quais o povo se identificasse. Ao contrário, eu tenho que falar a língua de quem eu quero convencer, se eu quiser convencê-lo, ainda que seja o convencimento de ideias contrárias. Pois a primeira parte da Cidade de Deus, ele ataca o pensamento religioso dominante, que ele chamará de paganismo. Ao paganismo. O paganismo é o nome que ele dá, não propriamente a uma religião ou uma prática religiosa, mas a uma filosofia. A uma filosofia. O pensamento dos céticos, o ceticismo. Os céticos são fabulosos, fabulosos. Mas, claro, um pensamento totalmente anticristão. O pensamento cético é inspirado na natureza. Sabe essa ideia aqui que algo nos fica do ceticismo e que nos dá um gatilho hoje, um link para compreender um pouco um conceito tipicamente cético. Sabe essa ideia de que as coisas que vêm da natureza, de que o arranjo natural é bom por si mesmo? Porque é natural. Né? Legalize já, é uma erva natural, não pode te prejudicar. Não é esse o discurso? Né? Marcelo D2? Só porque é natural é necessariamente. Toma um chazinho! Essa coisa de chazinho é legal, né? E quando aparece um chazinho, tem gente fazendo pesquisa. Aí as pesquisas descobrem que o chazinho realmente afeta positivamente algum aspecto do funcionamento do corpo. E para por aí as pesquisas. Ninguém procura verificar se além do benefício tem algum malefício que às vezes não compense essa relação econômica. Benefício-malefício. Mas só pelo fato de vir da natureza e descobre por vir da natureza que tem um benefício específico que permite, portanto, nós racionalizarmos o uso da plantinha, já está ótimo, já está bom. Como se o que vem da natureza não pudesse, em hipótese alguma, nos prejudicar. Pois os céticos fazem mais do que isso. Mais do que receita, forma de usar chazinho, dão à natureza também a ideia de um grande referencial do comportamento moral. Do comportamento moral. Nós, céticos, os inspiramos na natureza para dizer aquilo que, em termos de comportamento, é bom ou ruim. O interessante é que o discurso cristão dessa época se vale dessas mesmas referências. Um autor que descreve muito isso, dessa afetação cética, no discurso dos primeiros cristãos, quando a igreja começa a se organizar mesmo como instituição e começa a organizar um discurso próprio, é Michel Foucault, numa das últimas obras dele, o curso de 82, 83, se não me engano, do Collège de France, que é publicado sob o título de Hermenêutica do Sujeito. Hermenêutica do Sujeito é uma obra de ética, é um curso sobre ética. Mas ele se baseia num discurso sobre a ética muito diferente do que nós estamos acostumados a associar à ética. Nós associamos como sendo ética uma estrutura de discurso de princípio. Falar de ética é falar de determinados princípios sobre os quais nós pautamos a nossa conduta, princípios esses inquestionáveis. Uma ética, portanto, que vem de uma legislação de princípios que se adequa a todos nós. Ele investiga um outro tipo de discurso ético. Aquele discurso ético baseado nos conselhos. Os conselhos da boa vida, os conselhos da vida virtuosa, que eram muito comuns na antiguidade. O Príncipe, por exemplo, de Maquiavel, é uma grande obra de aconselhamento. E que, portanto, à luz da antiguidade, é uma baita obra de ética. Uma baita obra de ética. Pois esses conselhos, muitas vezes, apareciam no discurso cristão e no cético, inspirados na natureza. Há um autor, é Santo Anselmo, se eu não me engano. Eu confundo sempre os santos nessa hora, porque todo mundo tem o mesmo... Santo já virou nome mesmo, então aí é fácil confundir. Fica só o sobrenome para diferenciar e complica. Santo Anselmo, ele usa uma metáfora que aparece no discurso dele e de vários outros posteriores. A metáfora do elefante, da vida paquidérmica, como modelo da boa vida do cristão. Então diz Santo Anselmo, observe o comportamento dos elefantes. Em primeiro lugar, repare que os elefantes raras vezes praticam sexo. Realmente eu nunca vi um elefante na rua praticando sexo. Quando pratica, parece praticar com pudor, porque se oculta. Repito, eu realmente não vejo elefante transando por aí na rua. Eles são muito discretos. Realmente eu. Em Roma também, convenhamos, não era. É tão raro quanto aqui, meu amigo. Devia saber muito do que ele estava falando. Se apareceu na rua, você pergunta logo onde é que está o circo. Porque não tem outra, né? Na África, vai lá, mas em Roma... E mesmo assim, logo após o coito, que é raro, até porque a gravidez do elefante demora, né? É um tempo enorme, não é? É mais de um ano de gravidez. Então, é toda hora mesmo. A primeira coisa que o elefante faz após o coito... Isso é o que diz Santo Anselmo, eu realmente não sei se isso é verdade, mas é o que ele diz. Sai correndo para se limpar, como se o animal tivesse consciência da impureza do ato praticado, da promiscuidade, exatamente isso que ele quer dizer. Então, inspire-se no bom modelo da natureza, como nós temos outros tantos discursos. Inspire-se no modelo da vida da abelha, a abelha que trabalha, não reclama o tempo todo, fabricando mel e tal, não sei o quê. Inspire-se no modelo da formiga e não no modelo da cigarra. A cigarra quer cantar, mas a formiga não. A formiga está ali trabalhando, ralando, né? E há um quadrinho legal, né, do Fernando Gonzalez, que está lá o papo da cigarra e da formiga, e da formiga contando para as formigas a história da cigarra e da formiga. E nisso tem uma formiguinha no canto, não está me cheirando a manipulação ideológica, né? Vai lá e trabalha, se ficar que nem a cigarra vai se ferrar. Está estranho esse papo. Mas... não sei se as formigas contam umas para as outras essa história, mas o fato é que nós contamos, e tem sentido moral, esse sentido de dizer qual é o bom comportamento, tipicamente histórico. Esses discursos inspirados na natureza, qual a interpretação que eles fazem da natureza? A natureza possui uma ordem. E a ordem advinda da natureza é necessariamente boa. Quanto mais nós nos espelharmos na vida natural, melhor será a nossa existência. Espera aí. Quanto mais nos inspirarmos na vida natural, melhor será a nossa existência. Isso quer dizer que nós podemos não nos espelharmos na natureza? É. Podemos. E por que podemos não nos espelhar na natureza? Porque nós temos a razão e a liberdade ante a natureza. Pois a razão e a liberdade nos permite reinventar a nossa vida por outros moldes, outros modelos, que não o modelo natural. E isso é entristecedor. Isso é, para nós, a pior das escolhas quanto à forma de vida. E é um atributo, liberdade e razão, que nos torna, comparados a outros seres da natureza, o pior dos seres. Você não está entendendo isso? Primeiro, repare na consequência dessa ideia. O discurso cristão, que nós conhecemos, diz que das criaturas de Deus, nós somos a melhor. E a prova de sermos a melhor das criaturas é o fato de nós termos razão, livre-arbítrio, de nós podermos deliberar sobre a própria existência, não é isso? Pois o que os estoicos estão dizendo é exatamente o oposto. Nós temos liberdade sim, temos algo que os cristãos vão chamar de livre-arbítrio depois. Mas essa liberdade do livre-arbítrio, essa liberdade de deliberar racionalmente sobre a própria existência, é isso que nos torna das criaturas a pior. A pior. Como assim? Como assim? Você consegue conceber uma berinjela deprimida dizendo, nossa, odeio ser berinjela. Se meu formato de berinjela, todo mundo sacaneia. Eu queria tanto ser abóbora. Abóbora é muito mais legal que berinjela. Você consegue imaginar uma berinjela deprimida, querendo mudar a sua própria natureza? A berinjela não delibera sobre a própria natureza. Ela não delibera sobre a própria existência. E por isso ela também não age contrariamente à própria natureza. Ela não tenta lutar contra o inevitável, a ordem natural das coisas. Berinjela nasce berinjela. Morrerá berinjela. Por não poder desejar ser outra coisa que não berinjela, ela também não sofre com sua berinjelice. Percebe? Nós não. É como se cada nós no mundo, conceito histórico, cada um de nós tivesse um lugar na ordem do mundo. Que cada um de nós, portanto, ao nascer, já tem uma espécie de destino pré-determinado. Já tem um lugar específico na existência. O fato é que nós, muitas vezes, não aceitamos o nosso lugar na existência. E lutamos contra isso. Insatisfeitos com a nossa própria condição, queremos mudar a nossa forma de vida. E é aí que nós nos desviamos da nossa própria natureza. E aí podemos nos entristecer, sempre angustiados, sempre insatisfeitos. Dirão estoico, besteira, desencana com esse negócio de querer ser outra coisa, diferente do que é. Aceita ser quem você é. Por isso que a tara do estoico é conhecer a si mesmo. Conhece a si mesmo, como quem diz, entenda a sua própria natureza, entenda o seu lugar no mundo e aceite você do jeito que é. Aceite a sua condição, aceite a sua natureza. É claro que essa condição implica não só conhecer os seus afetos, que é a ideia que nós relacionamos hoje com esse discurso de conhece a ti mesmo. É conhece o que você sente, entenda o que você pensa, não é? Entenda essa cadeia de pensamentos que você sente que você não controla, mas que é o contrário, controla você. Para eles não, é entender também isso, essa rede de pensamentos, esses afetos, mas compreender sobretudo o seu lugar no mundo, o seu lugar político e social na existência. Quanto mais adequada essa natureza, mais feliz você vai ser. E mais. Mais próspero. Porque não outro conceito de felicidade que não é outra, de prosperidade, que não dessa felicidade em ser o que é. Felicidade em aceitar sua própria condição. É um discurso de resignação? É. é um discurso de resignação. Politicamente tem um papel importante? Claro que tem. Claro que tem. Segurou o sistema de castas. E é por isso que é um discurso que a elite adorava. Porque esse papo de que aceite a sua própria vida, quando você está por cima, é muito mais fácil de você engolir do que a história de aceite o seu destino quando você é um Danet. Entendeu? Quando você é o Márcio Garcia Barroa, né? Ali ferrado na história. É muito mais fácil quando está por cima. E por isso que esse era o discurso da elite. Então diz o estoico. As camadas populares, elas não vivem de acordo com a natureza. Porque se vivessem, progrediriam. Não viveriam nesse caminho, nesse limite entre a civilização e barbárie no qual se encontram. Engraçado, porque isso significava para o plebeu culpá-lo pela própria plebeice. Você não tem poder em Roma. Você é plebe ferrado. Mesmo essa história de te dar um tribuno para te representar não funciona muito bem no sistema republicano, porque você é um demente. Demente porque você insiste em incultamente a não conhecer a si mesmo. Você simplesmente vive a si mesmo. Você se entrega aos desejos, se entrega às ideias que lhe atravessam a cabeça, sem de fato ter consciência delas. Ao contrário de nós aristocratas, nós nobres, que temos plena consciência do mundo, da existência, de nós mesmos, da sociedade, dos nossos desejos. Não nos entregamos gratuitamente aos desejos. Nós controlamos esses impulsos. Impulsos que são ruins, que são impulsos que podem nos levar a nos distanciarmos da nossa própria natureza. Então veja que a nossa própria natureza não é humana. É a nossa natureza entendida como o nosso lugar no mundo. Não é a natureza de afetos. É a natureza cujos afetos podem nos prejudicar. Porque os afetos podem gerar em nós o desejo de ser outra coisa que não aquilo que somos. Vem daí essa construção, em certa medida, não que tenha começado aí, mas se desenvolve bastante. A ideia de que paixão é patos, é doença. Doença porque nos desvia de um bom caminho, nos desvia do caminho da virtude. A fonte para dominar esse patos é o conhecimento. Conhecimento que significa também aceitação do mundo à sua volta. Do mundo à sua volta. Carpe diem. Aproveite o dia, não no sentido solte a franga, mas carpe diem no sentido compreenda, usufrua da existência, não lutando contra ela simplesmente. Tem que lutar contra você, que quer uma existência diferente da que tem, mas não contra a existência. Não adianta lutar contra o mundo, mas adianta lutar contra você. Mulher indiana. Novela é bom que ajuda para dar exemplo, né? Mulher indiana que luta contra a escolha paterna de quem vai se casar, dirá o estoico, pois não lute contra a escolha paterna. Lute é contra o seu desejo de ficar com outro cara que não o sujeito que papai escolheu para você. Mas é isso é estoico. É base até da aristocracia. Né? Claro. Ah, pô, somos de origem divina. Deus me escolheu para ser rei. Né? Você vai ver isso no mundo inteiro, né? Em todos os lugares. Não só na Índia, na China, lá, quando ainda era a República do Meio. Lá, é. Né, e nos romanos. Não é? Os romanos, pois é, não é. E nos romanos. Sinistra, né? A natureza é boa, boa para mim, sinal de que eu e natureza estamos vivendo muito bem. Porque olha a riqueza que eu tenho, olha o prestígio, olha tudo a minha volta. Deus gosta de mim. Né? Deus gosta de mim. Deus, você, natureza. É gosta ignorante, de mim. Tem que ficar pobre mesmo. E ela tem uma idade média também, né? Esse fator que era de dominação da população, né? Você tem o desenvolvimento disso, porém em outras bases, em bases propriamente cristãs, porque o projeto Santo Agostinho vai dar certo. Ou seja, a elite vai se cristianizar. Por que que a elite ainda não é cristã? Só os plebeus. Porque, meu amigo, esse discurso está funcionando muito bem até agora. Troco de quê? Eu vou trocar isso por outra coisa. Então veja como Santo Agostinho vai mostrar o discurso. E detalhe, ele vai contrariar parte do discurso cristão da época. Ele vai contrariar. Porque parte do discurso cristão, ele era afetado pelo estoicismo. Como o caso do exemplo do elefante, de que a natureza é boa, etc, etc. E ele vai se afastar radicalmente da ideia de natureza. Ele vai se concentrar mesmo na ideia de Deus. Deus como algo estranho à natureza. Para você perceber o quanto Deus, no discurso cristão, é estranho à natureza, é só pensar no nosso conceito de milagre. Milagre é a prova da existência e da intervenção divina, a prova maior. E milagre é tudo aquilo que contraria a natureza. Então, Deus não é a natureza agindo. Deus é a antinatureza agindo. Se tem explicação natural, você desanima. Pô, não é milagre. Agora, se não tem nenhuma explicação na ordem da natureza, se contraria a ordem da natureza, aí é milagre. Aí é milagre. É a prova mesmo de Deus. Deus é um ser estranho à natureza e que intervém na natureza. Ou intervém como regulador ou intervém como o desregulador. Porque ele é um ser autônomo com relação à natureza. Para os estoicos, a divindade, a natureza, não se distingue, meu irmão. A natureza é divina, é divina. O pessoal que trabalha com a ideia de respeito à natureza e tal, diz que essa nossa cultura antinatureza, bem ou mal, começa a se construir aí. A ideia de que a natureza não é necessariamente algo ao qual nós devamos nos integrar. Ao contrário, nós devemos mudar a natureza, não é? De acordo com aquilo que entendemos ser bom para a nossa existência. E o que é bom para a nossa existência não vem da natureza, vem de algo fora dela. No começo divino, depois foi sacralizado também. E nós passamos a nos ensimesmar. É o que é bom para a nossa existência, independente também do que o discurso religioso diga sobre a própria natureza. É a nossa vida que se dane o resto. Né? Se essa praia tem essa areia horrorosa, vamos azulejar. Vamos azulejar, né? Azulejos inspirados em Burle Marx e vai ficar legal. Né? Vai ficar tudo bacana. Muito mais bonito que essa praia horrorosa com essa areia escura. Né, não? E assim vamos nós. Então tinha um sujeito em Copacabana que propôs elevar o fundo da praia de Copacabana, porque se você eleva o fundo, você potencializa a onda. E aí Copacabana ia virar ponte de surfista, atraindo muito mais turistas. E aí vem o pessoal do outro lado e diz, espera aí, mas você vai alterar características da praia de Copacabana. Né? Alterar características. Então, qual é a natureza de Copacabana que é a melhor? É a natureza do jeito que ela é ou a natureza do jeito que nós fazemos ela ser? Entendeu? São dois conceitos de como lidar com a natureza. Como lidar. Qual é a melhor das Copacabanas? É aquela que pode ser ou aquela que é? Então, é esse mesmo dilema. Esse mesmo dilema está posto aí. Então, como é que Santo Agostinho vai desenvolver o discurso? Ele diz, olha, veja os deuses pagãos. Veja o que eles prometem. Eles dizem que você é um ser apequenado. Um ser apequenado. Mas veja o Deus cristão. Em primeiro lugar, ele começa a dizer por que o Deus cristão não é pior do que os deuses pagãos. Porque o discurso da época culpava muito o Deus cristão, dizer que Deus é esse novo que vocês vêm querendo inventar? Que Deus é esse que sequer protegeu todos vocês da invasão de Alarico, o bárbaro? Quando Alarico invade Roma, ele não sai poupando homem, mulher e criança, sai matando todo mundo. E que diabo de Deus é esse que não protegeu os cristãos? E aí vem Santo Agostinho, é verdade. O Deus cristão não protegeu os cristãos. Mas o engraçado é que o Deus pagão também não protegeu os pagãos, meu amigo. Na espada de Alarico, todo mundo se ferrou. Agora, Alarico tem uma coisa engraçada. Alarico poupou os templos. Poupou os templos pagãos e poupou também os templos cristãos. Porque Alarico respeitava essa coisa de religião, seja ela qual fosse. E as pessoas que foram poupadas do massacre foram justamente aquelas que se refugiaram em templos. Pagãos ou não pagãos. Não, de que isso pouco tem a ver com qual religião você escolhe. Que esse argumento para dizer que uma religião é ruim, que era o argumento em voga na época, ele tinha que destruir, portanto, é um argumento furado, é uma roubada. Porque esse argumento não ajuda nenhuma religião. E era argumento usado, claro, em prol do paganismo contra o cristianismo. Então, por aí, meu amigo, não me venha com essa. Não me venha com essa. As pessoas não aceitam o cristianismo, dirá Santo Agostinho, que não entendem o que é o cristianismo. Mas para entender o cristianismo, eu preciso entender o Deus cristão. E o Deus cristão, ao contrário dos deuses associados à natureza, que são cruéis. Sim, os deuses associados à natureza são cruéis. São deuses de destinos fatais. São deuses repletos de histórias trágicas. E a essência da tragédia é um relato onde a nossa vontade não domina. O discurso trágico da antiguidade é baseado nessa ideia de que é o mar que me navega. Não sou eu. Não sou eu. O engraçado é que a comédia é que é o contrário. Na comédia é que há personagens que dominam, não é, a própria trajetória. Nas tragédias, os personagens mesmo nunca são os protagonistas. Os protagonistas são forças estranhas dos personagens. Mas na comédia não. É o destino, é a vontade dos deuses. Mas na comédia não. Na comédia os próprios personagens são os protagonistas. E daí o patético da história. Personagens que vão errando, né, o tempo todo. E é nesses erros que a comédia surge. A comédia surge. Então, vejam como os deuses são trágicos. Trágicos porque são cruéis. Mas o Deus cristão não. O Deus cristão é amor. E a maior prova disso é a sua razão e o seu livre-arbítrio. É o oposto do que os estoicos dizem para você. Como assim? Como assim? O amor é a prova? E como assim a minha liberdade? Essa minha liberdade de deliberar sobre a própria existência, ainda que essa deliberação seja cômica, repleta de erros, risível aos olhos de uma natureza perfeita, aos olhos da divindade associada à natureza, sempre mais perfeita do que nós em seus próprios atributos? Que história é essa de que isso é a prova do amor de Deus? E aí vem Santo Agostinho fazer a interpretação a partir de Antigo Testamento, das Sagradas Escrituras. Gênesis. Deus faz o mundo e depois faz Adão e Eva. E ele se pergunta, mas já reparou que a história de Adão e Eva também não acaba bem, né? Que era argumento usado contra o cristianismo. Que raio de Deus é esse que te arranca do paraíso e manda pra essa bosta aqui? Né? Um subúrbio ainda, seu plebeu, e você gosta. Tem mais é que apanhar mesmo, tem mais é que sofrer. Sou mais o meu Deus que me louva na medida em que eu me dou bem aqui. Me louva que o exemplo de amor dele é transformar a terra no paraíso em que eu vivo. Já você não. Está aí plebeu, sofrendo da sua plebeice e está gostando dele. Que tá maluco, velho. Tá maluco. Que história é essa? Como é que você interpreta isso? Aí vem Santo Agostinho. Vivemos no paraíso. Mas nós pecamos. Mas a questão é, qual foi o momento do pecado? Essa interpretação que havia no cristianismo da época é a ideia de que, olha, Deus é bom. A causa do mal do mundo somos nós, com o nosso livre-arbítrio. Mas é aquela história, se Deus deu livre-arbítrio para você pegar, então Deus, no final das contas, é o culpado pelo mal. E o discurso cristão tinha um problema muito grande para livrar Deus do mal. Porque se Deus é o criador de tudo, se Deus é um ser onipotente, onipresente, onisciente, então tudo o que acontece na Terra, inclusive o mal, bem ou mal ele é o responsável. A primeira hipótese de desculpar Deus, para desculpar Deus e dizer que Deus não é amor, é dizer, Deus nos deu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é que permitiu que nós sejamos causa do mal e não Deus. É um discurso muito estoico. Deus criou a natureza com uma certa ordem, mas nós com o livre-arbítrio nos afastamos da ordem e praticamos o mal. Se Santo Agostinho corrobora esse discurso, ele não vai fazer tornar mais aceitável o cristianismo para as elites. Ele está reforçando o discurso pagão. Ele diz, eu tenho que sair desse argumento. Ele diz, é uma furada. Por que uma furada? Porque isso não faz de Deus um ser bom. Porque qual é o momento do pecado original? Foi quando Eva foi lá e comeu o tal do fruto proibido, o pomo proibido, que já virou maçã nessa altura do campeonato. Foi quando ela deu uma mordida na maçã? Mas por que ela foi morder a maçã? Porque desejou. O desejo antecede o ato de pecar. O desejo é causa do ato de pecar. E o desejo não foi criado por Eva, é inato. Ela já nasceu desejando, como todo mundo nasce desejando. E, portanto, Deus, ao nos fazer desejantes, já nos fez pecadores e, portanto, nos fez maus, e portanto, ele é a causa do mal, ainda que os agentes indiretos sejamos nós. Mas ele criou em nós a capacidade do mal, e portanto, ele é o responsável último por todo o mal. Então, não resolveu o problema. Segunda saída. Há duas forças lutando pela organização da natureza. Deus de um lado, mas ele tem um arqui-rival, um arqui-inimigo. O diabo, o capeta, o tinhoso. O bicho ruim, o cramulhão. Ele, com E minúsculo. Que luta contra ele, com E maiúsculo. Há uma força antagônica. E na Idade Média esse discurso vai ser muito forte, né? A representação do diabo como um ser de natureza corrompida. Cujos animais diabólicos é uma mistura de animais que de fato existem, porém num arranjo que os torna inexistentes. É o diabo dando a sua ordem do mundo. E que, portanto, discurso que vai ser muito forte até a Inquisição, tempos depois de Santo Agostinho. A ideia de que você tem a liberdade, isso é o livre-arbítrio, a liberdade de aderir a uma das duas ordens de mundo. Ou você adere a Deus, você não está com Deus, ou você adere ao diabo. E quanto mais gente aderir ao diabo, mais o diabo é forte na Terra. E ao contrário do senso, quanto mais gente aderir a Deus, mais forte será Deus na Terra, e portanto melhor será a Terra para todos, para todos. O discurso era muito forte. E ainda é forte, ainda é sedutor para muita gente. Aí diz Santo Agostinho, mas esse discurso tem um problema também. Que Deus é esse que tem oposição? Porque o Deus é o único, onipotente e onisciente, e portanto não existe diabo, não existe o mal, não existe o capeta e não existe inferno. Ou então, existe tudo isso. E Deus não é onipotente, onisciente e onipresente. Ao momento em que ele falha. Eis a escolha, não tem meio termo. E Santo Agostinho diz, para mim é heresia você imaginar que exista o inferno, que exista o diabo, que exista o mal. Há uma única coisa, Deus. E o livre-arbítrio mal, então? Como é que fica nessa história? Aquilo que nós chamamos de mal e tentamos associar ou aos nossos desejos, ao uso do tal livre-arbítrio, ou então ao diabo, uma outra entidade oposta a Deus, é porque nós estamos pensando o mal como sendo uma substância contrária a outra substância chamada bem, representada por Deus. Há uma substância e outra substância contrária. Mas aquilo que é o mal não é uma substância contrária ao bem. O mal é apenas a falta de bem. É muito difícil, é muito diferente. O sal é uma substância diferente do açúcar. Se um doce tem pouco açúcar, não quer dizer que ele seja salgado. Isso quer dizer apenas que falta açúcar. A falta de açúcar não é sinônimo de presença de sal. É diferente. Mesmo raciocínio. Mesmo raciocínio. A existência do mal não é sinônimo da existência de uma substância diferente. O que nós chamamos de mal é apenas a falta de bem. Que falta de bem é essa? Ele explicará a falta de bem em nós. Em nós. E o discurso que ele usa é um discurso de Platão. Santo Agostinho é um platônico. Se você preferir, um neoplatônico a essa altura do campeonato. Ele vai adaptar o platonismo, o discurso de Platão, ao cristianismo. E vai dizer o seguinte, senhores, Deus é amor em plenitude. Amor absoluto. Nós somos criaturas de Deus. E criaturas de Deus que somos a imagem e semelhança de Deus. Meus amigos, percebam que a imagem e semelhança não é identidade e nem igualdade. Nós somos uma imagem, nós somos semelhantes, mas nós não somos Deus. O que isso tem a ver com Platão? É porque Platão acreditava que há dois mundos, o mundo físico e o mundo além do mundo físico, o mundo metafísico. O mundo metafísico é o mundo das coisas ideais. Já o mundo físico, que é esse em que nós vivemos, é o mundo das coisas imperfeitas. Por que são imperfeitas? Porque no mundo da natureza, nada é eterno. Tudo é corruptível. Tudo é efêmero. Tudo se transforma. Por uma questão lógica, as coisas perfeitas, elas têm que ser eternas. Por uma questão lógica. Como assim? Ser perfeito quer dizer que você não pode ser melhor do que já é. Não há hipótese de ser melhor do que já. Isso é ser perfeito. Se algo perfeito, portanto, mudasse de alguma forma, só poderia ser para pior. Porque ser melhor do que já é, não dá, porque já é perfeito. Se muda, só pode ser para pior. E algo que muda para pior já não é mais perfeito. Algo que muda para pior não pode ser melhor do que algo perfeito e que não muda nunca. Pois a perfeição em sua plenitude requer também a imutabilidade. A imutabilidade. O mundo das ideias, para Platão, é o mundo das coisas perfeitas, que não mudam nunca. O mundo em que nós vivemos é o mundo que imita, que espelha esse mundo das coisas perfeitas. Esse mundo das coisas que existem em essência. Em essência. Uma boa metáfora disso, manjadíssima, é a tal da alegoria da caverna, que aparece no livro A República, é o livro 7 da República, que ele usa num diálogo para explicar o que é o filósofo, o que é o conhecimento, mas sobretudo para explicar por que não adianta o filósofo chegar na cidade. Lembre-se, é um livro de política. Ele quer explicar por que não adianta o filósofo chegar na cidade e sair contando para todo mundo o que é a verdade e tal, que as pessoas simplesmente não vão reconhecer. Porque elas estão acostumadas a viver nesse mundo e julgar que é verdadeiro esse mundo que nada mais é do que uma imitação, um espelho mal acabado do mundo de Deus. Quando Santo Agostinho dá o nome de a cidade de Deus, é porque ele diz uma forma ideal de vida, que é nós vivermos como Deus vive. A forma como nós vivemos aqui nada mais é do que uma imitação, um espelho, não da natureza física, como dizem os estoicos, mas de uma natureza metafísica, que é a divina, é a divina. Eis o platonismo de Santo Agostinho. Daí o nome Cidade de Deus. É preciso imitar a Cidade de Deus, entender a Cidade de Deus, entender o ideal, para saber como nós aqui na Terra temos que viver. Vale para a política? Vale para o homem também. Nós somos criaturas de Deus, imagem e semelhança, cópia, mas como toda cópia, somos efêmeros, somos mortais, somos corruptíveis em nossa carne, em nosso espírito, e mais do que isso, todos os atributos que Deus possui, nós também possuímos. Nós comungamos de algo da natureza divina. Porém, tudo aquilo que nós temos em comum com Deus, Deus tem em plenitude. Nós temos em falta. Deus é amor em plenitude. Nós somos amor em falta. Nós somos amor escasso. Isso quer dizer que nós não somos maus. Nós somos seres capazes do bem, mas não somos capazes do bem absoluto sempre. Nós somos capazes de um bem seletivo. Às vezes a gente faz o bem, às vezes a gente sacaneia. E o mesmo acontece com amor. Deus é amor em plenitude. Em sendo amor em plenitude, isso faz com que Deus ame indistintamente qualquer um. Deus é puro amor. Deus ama a todos nós. Deus ama até a quem você odeia. Deus ama até a quem odeia ele. Deus ama até quem não reza para ele. Ao contrário dos deuses pagãos, que só favorecem aqueles que rezam por eles. Aqueles que fazem sacrifício. Aqueles que oferecem. E Deus não. O Deus cristão ama qualquer um. Deus ama até Alarico, que matou meio mundo. Porque Deus é puro amor, mas você não. Você comunga do atributo divino, que é o amor, mas você não ama que nem Deus. Você não ama qualquer um. Você ama seletivamente. Você ama algumas pessoas, odeia outras. Vai com a cara de umas, já no, o seu santo já não cruza com a de outras. Você é assim, seletivo. Seletivo. Os santos e os exemplos de santidade são justamente exemplos de amor que é baseado nessa relação de mão única. Eu amo você, independente do que você faça comigo. E esse é o ideal cristão. Amar independente do que vai receber. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. Se der um tapa na sua fuça, dê a outra, dê outra banda da fuça. Dê a outra face. Porque você ama indistinto. Porque o ideal cristão é o amor indistinto. E onde é que entra o livre-arbítrio aí? Pois é. Já que nós somos amor em falta, é por isso que nós pecamos. É por isso que os desejos se impõem no nosso comportamento, nos guiando para ações que não são boas em plenitude, que não são amorosas. E essa é a nossa natureza, a incompletude. Mas Deus, como prova de sua infinita bondade, nos deu um atributo que é capaz de superar em nós a falta de bem, que é representada pelo domínio dos desejos, que é a razão. A razão e o livre-arbítrio, portanto, não é aquilo que Deus nos deu para pecar à vontade. A razão e o livre-arbítrio foi aquilo que Deus nos deu para poder compensar a nossa falta o nosso defeito natural, que são os desejos. Que são os desejos. A razão livre-arbítrio é aquilo que Deus nos deu para nos tornar melhores do que nós somos. Porque se todos nós fôssemos como os santos, nós não precisaríamos de razão e nem de livre-arbítrio, porque os nossos desejos, os nossos afetos já nos levariam para o amor indistinto com relação a qualquer um. O amar ao próximo incondicionalmente. Mas já que nós não amamos o próximo incondicionalmente, nós podemos compensar a falta de amor pelo próximo com a razão. Com a razão. É uma espécie de amor cínico. Amor cínico. Você tem um vizinho, você odeia o vizinho. O vizinho insiste em ouvir Vando às 4 horas da manhã no último volume do aparelho de som. E olha que cara, o som do cara é bom, velho. O som do cara é poderoso. Você odeia o vizinho. Odeia, odeia. Não é nem por causa do Vando. O Vando você até aguenta 3 músicas assim, seguidas. A quarta você já está meio assim, Vando, cara. Com volume alto, 3 da manhã, não. Mas apesar disso, você não pega um machado e derruba machadadas a porta, o aparelho de som e o vizinho. Você racionaliza e você, sabe, tem tanta gente que você não suporta no trabalho, mas ainda por mais que o seu desejo seja esganar imediatamente a pessoa, assim que a imagem aparece na sua frente, você se contém e você não só não esgana a outra pessoa, como ainda dá bom dia. Isso não faz de você um ser canalha. Isso faz de você o contrário, um ser sociável. Porque é muito melhor você, no fundo, querendo matar outra pessoa e não matar e dizer, oi, quer café? Você quer cuspir no café, mas não cospe. Entrega café de verdade para a pessoa e quente ainda. E diz, tomara que queime a língua. Mas entrega. É muito melhor do que você pegar o café quente, cuspir dentro e tacar na cara. Ah, porra! Entendeu? É muito melhor. E é a razão que nos proporciona isso. Ele leva para o lado político. Se nós fôssemos uma cidade de santos, não ia precisar de lei, de razão, nada disso. Todo mundo ia se amar e a vida ia ser bela. E a cidade ia ser necessariamente bela também. Mas o fato é que nós somos imperfeitos, mas há algo que compensa a nossa imperfeição, que é a razão. É o livre-arbítrio para poder, liberdade do livre-arbítrio da Santo Agostinho, não é liberdade diante da natureza, é liberdade com relação a nós mesmos. Se há uma força em nós que nos empurra para ação com o bem em falta, que são os desejos, nós temos a liberdade de nos opor a isso que é tão natural quanto a própria razão, que são os desejos. O homem, para Santo Agostinho, é um ser em conflito consigo mesmo. Não existe luta entre Deus e o diabo no mundo. O que existe em nós é a luta da nossa falta de bem com aquilo que Deus nos deu, que nos permite suplantar a falta de bem. Beleza? E há exemplos, e Deus ainda manda para a Terra o seu filho. O seu filho. Que é para dar um exemplo para você entender melhor a mensagem dele. E agir em conformidade. Atitude que é racional. Não tem nada de passional. Quando alguém lhe dá um tapa na cara, você dá outra face. O que a paixão lhe diz é dê 2 na cara dele para compensar a afronta. Arranque a cabeça dele. É isso que as paixões despertam. Você dá outra face, ato racional. Implica você dominar todas as paixões. Dominar a humilhação sofrida, a fúria, o ódio despertado pelo tapa, dominar isso tudo. E é a razão que faz isso. O palco da luta do bem e do mal é o próprio homem, não é a natureza. Não é a natureza. E nós temos exemplos para saber como nos guiar nessa luta do bem e do mal. Agora compara os 2 discursos. Um diz que você é pior das criaturas, que a razão é aquilo que te apequena e que Deus só gosta de você se você se der bem. E do outro lado, tem um discurso que diz que Deus é amor, que você é a melhor das criaturas, não é? Justamente porque tem razão, que todo o resto é pior do que você, que a beterraba é pior do que você. O histórico ao contrário, uma beterraba é um ser muito melhor do que você, que a beterraba não delibera sobre a própria beterrabice, mas você delibera sobre a sua própria humanidade. Né? Percebe? Você não compraria o outro discurso, o discurso cristão? A plebe comprou rapidinho, e os nobres também, e a nobreza romana também. Isso foi fundamental. O cristianismo se A nobreza se converteu ao cristianismo foi fundamental para que o cristianismo se propagasse. Isso vai ser a porta de entrada a para uma ideia de representação do comportamento, da vida civil, da vida ordeira e da vida boa, baseado no amor. Amor que é basicamente um amor sacrificial com relação ao outro. Porque o grande exemplo de amor é o amor incondicional. Amo. E não espero nada em troca. Porque esse é o modelo que nos foi dado para seguir. O amor de Deus. É essa base amorosa. É essa ideia nova de amor que os antigos inventam. Né? Perdão, que os medievais inventam essa altura do campeonato. Que o cristianismo inventa. O cristianismo inaugura uma ideia nova de amor. O amor que vai marcar a cultura do amor romântico. Isso resolve o problema da devoção. Um amor devoto. Sim, porque é a base do amor incondicional. A devoção é uma forma de amor incondicional. Ser devoto é dizer, eu amo. E o que você ganha com isso? Mas eu amo, ainda que não ganhe nada. Que Deus é esse que não te protegeu de Alarico? Pois Deus me ama, ainda que exista Alarico, para cortar minha cabeça. E eu amo Deus, mesmo que Alarico me mutile. Porque depois de morto fica difícil dizer que ama Deus. Mas estou aí para isso. Porque o meu amor é incondicional. O meu amor é devoto. E quem é devoto não está nem aí para o comportamento do ser amado. Veja que nos discursos dos gregos que nós vimos no banquete, há toda uma preocupação em lhe dar a boa medida da equação amante e amado. A boa equação. O que é ser um bom amante e o que é ser também um bom amado? Pois há limites nas relações. E veja que há uma imagem do amor adolescente, do amor desregrado, que é justamente esse amor devoto, muitas vezes, que se parece muito com um comportamento que depois vai ser aplaudido, o comportamento do amor devoto, daquele adolescente que se entrega e que não controla a si mesmo. Que se entrega mesmo a gente que o despreza. Isso é tido como uma má forma de amor, pois isso que era má forma de amor na antiguidade vai virar a boa forma de amor, o amor devoto, o amor incondicional, base do romantismo. Deu para entender? Mas há um segundo elemento, que é o sacrifício. Para completar a nossa imagem. E para falar do sacrifício e do quanto ele é romântico, nós vamos falar de um outro autor, bem mais recente que Santo Agostinho, de autores modernos mesmo, a começar por Sacher-Masoch. O oposto, talvez, aquele que tem ultrapassado Shakespeare. A Vênus de Pele de Sacher-Masoch. Eu ouso afirmar, essa é a maior história de amor de todos os tempos. E não Romeu e Julieta. Romeu e Julieta é fichinha. Perto de Masoch. Para quem não conhece, Sacher-Masoch. É de Masoch que vem a expressão masoquismo. Que não te lembra coisas muito boas e muito menos amorosas. Mas a ideia é mostrar o quanto isso é sacrificial, o quanto isso é amoroso, o quanto é romântico. O masoquismo. Beleza? Mas vamos fazer isso apenas após o intervalo. Yes, sir.